jardim, o coreto, a música e a saudade. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Com gravações autênticas e originais, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para você participar desta pedida, envie uma cartinha para nós, gente ouvinte. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Ou pelo nosso e-mail. Solicite músicas também pelo nosso e-mail, que é este: uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música. A Sapoti querida Ângela Maria. Quantos sucessos! Ângela Maria, em arranjo do Pachequinho, este sucesso carnavalesco do Armando Cavalcante, A Lua é dos Namorados. Mário Reis, o advogado, cantor. Mário Reis, em arranjo muito bonito do Pixinguinha, para esta composição do Lalala Martini Babo. Mário Reis, Uma Andorinha Não Faz Verão. Ainda para todos os nossos ouvintes, um dos maiores sucessos carnavalescos de todos os tempos. Esta pedida, aliás, a primeira gravação da Emilinha Borba, hein? A primeiríssima gravação da Emilinha Borba, ela com 16 anos de idade, ao lado do Newton Paz, em belíssimo arranjo do Radamés. Emilinha Borba com Newton Paz, do Braguinha João de Barro, que foi quem a descobriu e levou para a gravadora para gravar aos 16 anos esta música, Pirulito. Passar pra trás,

gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Ei! Agora é melhor a gente dançar juntinhos assim, se tem mais prazer. Deitei-me então sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito. Eu acordei, que aflição, pensando que te abraçava. Alucinado apertava eu mesmo o meu coração. Mas, 2006, o 13º ano consecutivos no ar de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos nós, pois a pedida é música. Mais sucessos carnavalescos em nosso coreto, em nossa passarela sonora. Aurora Miranda, recém-falecida, Aurora Miranda, com seu grande e maior sucesso de sua carreira, do André Filho, que era musicista e arranjador. Em arranjo do André Filho e a participação do mesmo, Aurora Miranda canta em homenagem à cidade mais linda de nosso país, Cidade Maravilhosa, em homenagem ao Rio de Janeiro. Carmen Miranda, irmã da Aurora Miranda. Carmen Miranda, que fez sucesso aqui e lá nos Estados Unidos. Carmen Miranda, com o seu sucesso do João de Barro, Balancê, posteriormente gravado pela Gal Costa. Mas esta é a gravação autêntica e original. E ainda para os nossos ouvintes, Nelson Gonçalves também, com um grande sucesso do Carnaval do passado, em arranjo do Zacarias. Nelson Gonçalves, do Milton Oliveira, música gravada por vários e vários cantores e orquestras internacionais. Não tenho lágrimas. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Jardim florido de amor e saudade, terra que a todos seduz. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Vou fazer para

da minha mente cansada, o teu sorriso, o teu olhar. Mas, Juninho, vamos para o nosso último intervalo e na volta em nosso coreto carnavalesco, em nossa passarela sonora, mais uma vez, o advogado e cantor Mário Reis. Silvio Caldas, eu rei da voz, ou melhor, Rui Rei.